Eu não sei por quanto tempo ainda vou ficar aqui, mas a vida me convida pra viver. Tudo aqui é bem difícil, mas a vida é mesmo assim. Vou em frente porque Deus cuida de mim. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Deus, que os meus dias neste mundo vão além, na conquista de um novo amanhecer, transmitindo alegria, esperança e amor, conquistando almas para o meu Senhor. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou.